Daria tanto dinheiro que não tem conta nem fim. E as telhas do meu telhado, que são de ouro e marfim. Guardai lá vosso dinheiro, não o quero para mim. Que daria mais, senhora, a quem o trouxer aqui? As três filhinhas que tenho, trovões te daria a ti. E a mais formosa de todas, para contigo dormir. Guardai lá vossas filhinhas, não me servem para mim. Que darias mais, senhora, a quem o trouxer aqui? Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me pedir. Tudo não, senhora minha, não te deste ainda a ti. O rabo do meu cavalo, à volta do meu jardim, vassalos, homens vassalos, acudi-me agora aqui. Este anel de sete pedras que eu contigo reparti, que a dela a outra metade, pois acudi-me agora aqui. Todos os anos a freguesia organiza a Feira da Rosquilha como forma de comemorar a elevação de Arguzelo à vila. Trazer mais comércio, mais movimento e então, ao fundo também mais qualidade de vida. Rosquilha é um doce típico cada freguesia desde há muitos anos. Também estamos a comemorar também a elevação da Arguzelo à categoria de vila. Esperamos realmente que sejam centralizados alguns poderes para as vilas deste género, porque realmente elas não têm tido grande espaço. Assumindo o nome de produto mais emblemático da localidade, continua a ser fabricado na época da Páscoa por todas as famílias. É uma tradição do povo, sabe? Na Páscoa fazem muitas rosquilhas, muitos económicos, e depois é a tradição do povo e toda a gente quer as rosquilhas. Além das rosquilhas, visitantes que passaram pela feira puderam comprar produtos tradicionais e artesanais nos expositores que marcaram presença. Bonetes, como está aqui a ver-se, bonetes leite burra, que temos lá na loja também a vender, as gaitas de foles, as miniaturas em ímãs, é um bocadinho aquilo que o cliente procura a nível do hotel quando vai dormir, uma recordação daqui da região de Vimioso, as cortiças, as pulseiras, os anéis, as carteiras. Um doce típico da Páscoa que voltou a ser protagonista neste certame. A rosquilha voltou a ser um sucesso de vendas. Lá em cima, no alto da mina. O povo primitivo chamava-se Arguzelo. Mais tarde, com o andar dos tempos, segundo o Abado Vassal e o Padre Amaro, baixou para o Largo da Escola, que teve um novo nome, que era Arguzelo. E como ali não tinham possibilidade de ter uma igreja, a igreja primitiva, o povo foi aqui, a igreja de São Sebastião. E como a palavra Arguzelo significa um significado muito importante, que é distribuída em duas partes, é no grego e é no latim, e aí é que lhe deram o nome de Arguzelo, quer dizer abundância de água. É claro, fixou-se aqui o povo, e à medida que isto foi evoluindo, o povo foi crescendo. sou presidente do partido. E então o que é que acontece? Mais tarde, no século XVI, há uma parte importante que houve a trasladação da igreja de São Sebastião e foi para a igreja de São Fedor. Do resto desta igreja, a pedra que acabou com sobrar desta igreja foi feita a capela de São Sebastião, que está aqui, ali na beira do Largo das Pontes. É claro, como isto começou a não ter já caminhada, é claro, toda a gente daquele tempo chamou e ficou a ser o Largo das Pontes. Quer dizer, a terra que estamos a pisar, a terra que pisamos aqui, não é terra propriamente dita, são corpos de outros nossos irmãos que viveram antes de nós e foram aqui sepultados. E como foram sepultados, esta terra que pisamos é terra santa. E como sagrado é uma coisa, é uma relíquia, podemos contar o contributo à terra, que não é terra, que é corpo de outros nossos irmãos, nós temos o prestígio de dizer que vivemos no sagrado. Fazendo março com sabores do mar. Venha degustar o peixe e marisco desta terra de mar e saborear os aromáticos vinhos verdes e a gulosa doçaria local. Participe também no programa de animação. Um convite da Câmara Municipal de Esposende. Mais informações em www.visitesposende.com. Boa tarde, Timonel. Boa tarde, Chiquinho. Como tantas coisas boas nesta região, os vinhos do Alentejo fazem sem grandes pressas. Vinhos do Alentejo. Mais que conhecimento, sabedoria. Dos eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Quando o sol vai caindo sobre as águas, num nervoso delíquio de ouro intenso, de onde vem essa voz cheia de mágoa, com que falas a terra, oh mar imenso, oh mar. Tu falas de festins e cavalgadas, de cavaleiros errantes à lua. Falas de caravelas encantadas que dormem em teu seio a soluçar. Tens cantos de epopeias, tens anseios e amarguras, tu tens também receios, oh mar, cheio de esperança e majestade. De onde vem essa voz, oh mar amigo? Talvez a voz de um Portugal antigo, chamando por Camões numa saudade, chamando por Camões numa saudade. festins e cavalgadas de cavaleiros errantes à lua. Falas de caravelas encantadas que dormem em teu seio a soluçar. Tens cantos de epopeias, tens anseios de amarguras, tu tens também receios, oh mar, cheio de esperança e majestade. De onde vem essa voz, oh mar amigo? Talvez a voz de um Portugal antigo, chamando por Camões numa saudade, chamando por Camões numa saudade. Março com Sabores do Mar não é um mar que paira, mas sim uma realidade multifacetada que Esposende viverá durante todo este mês de março. Como tudo tem um ponto de partida ou até um momento de chegada, o convite é então para um fim de semana gastronómico com Sabores do Mar, com a participação de mais de 30 de restaurantes aderentes. Aí, no respeito pela tradição, mas igualmente com uma boa dose de criatividade, serve-se uma emenda saborosa e genuína, composta por lampreia do Rio Cávado, vinhos verdes do concelho e também o doce típico regional, as clarinhas de fão. Março com Sabores do Mar, onde a gastronomia e os vinhos são então os principais ingredientes para um evento que se insere no conjunto de iniciativas para promover a gastronomia regional e o concelho de Esposende. Cantar, sorrir. Esta minha vez! Esta minha vivinha! É das mar! É das mar! E que cheirinho! É da tira de Fumarale! Portanto, a expectativa que, que me traz é o Massa Sabor do Mar é um... Portanto, são expectativas positivas. Primeiro com as pessoas que costumam visitar nesta altura já as fazendo, porque isto é um programa já alargado com alguns anos e que, portanto, que todos nós temos a altura para receber as pessoas da melhor maneira. Nós temos para apresentar o bacalhau à Foz do Cábado, mas além disso temos a lampreia e temos o peixe fresco daqui do nosso mar. O que é que espera desta iniciativa? Bem, acima de tudo, que ela decorra ainda melhor, se é que posso pedir, do que tem sido nos anos anteriores. A envolvência é cada vez maior, temos mais estabelecimentos ligados a toda esta dinâmica e, portanto, aquilo que eu espero e tenho a certeza que vai acontecer é uma adesão muito grande, portanto, no fundo, também aos próprios pratos do concurso, que estão a concurso, são 14 restaurantes que vão colocar pratos a concurso, são 28 entidades envolvidas em tudo isto, mais as quintas, mais a hotelaria, portanto, é uma envolvência quase global, diria eu, do Conselho nesta matéria e, portanto, o que se espera é que venham muitas pessoas a Esposende, que visitem, que possam consumir em Esposende, que possam contribuir para a geração de riqueza do nosso Conselho e para as nossas pessoas. É assim que deve ser. Do ponto de vista das novidades, é assim, há constantemente inovação e, acima de tudo, é o envolvimento global que temos sobre, repara, se acompanhar todas as iniciativas, nós temos o envolvimento desde as escolas, que é muito importante, aos próprios workshops para a formação das próprias pessoas, dos consumidores, que também devem aprender a lidar com determinadas realidades na área da gastronomia, cada vez ter mais nomes ligados a este evento, os próprios chefes, que dão um prestígio enorme à iniciativa, o envolvimento da entidade do turismo, portanto, tudo isto se conforma num modelo estabilizado, que é a 17ª edição, que vai permanentemente tendo qualquer coisa de novo. Neste caso concreto, o passaporte que já o ano passado utilizámos, que as pessoas podem utilizar de alguma forma para ir percorrendo os vários estabelecimentos, não deixa de ser uma novidade e que resultou muito bem o ano passado. Depois, este apelo permanente à cooperação entre todos, que de alguma forma nos possam ajudar também a identificar as áreas de oportunidade, que trabalhem em conjunto, que primem pela qualidade, porque isso é determinante. Ninguém quer, independentemente do preço que possa pagar, ser mal atendido, mal recebido. E, portanto, o trabalho aqui da própria escola, da Zenda Ensino, na formação dos nossos jovens, nas línguas que são cada vez mais determinantes, num mundo que é cada vez mais global e onde temos cada vez mais turistas estrangeiros. Portanto, há todo um trabalho a fazer, mas também é verdade que já fizemos muita coisa ao longo destes últimos anos e que atingimos já um patamar de excelência e que este Março com Sabores do Mar é hoje, sem dúvidas, uma referência a nível regional daquilo que é bem feito na área da gastronomia. Depois há toda uma história, toda uma tradição que é transportada para aqui. Nós, obviamente que eu vejo isto sempre numa ótica muito de melhoria da vida, das condições de vida das pessoas e de geração de riqueza, é isso que é esse o meu objetivo. Mas também há aqui outra componente determinante, que é de não perdermos as nossas tradições, de recuperarem pratos, por exemplo, que deixavam de ser confeccionados, ou que não eram porventura aqueles que fossem mais vendáveis, e de repente há toda uma cultura à volta disto, toda uma ciência, diria eu, ligada à gastronomia, que permite identificar esses mesmos produtos endógenos, porque também há aqui toda uma cadeia de valor, identificar todos esses produtos endógenos e transportá-los para a gastronomia e promovê-los, como é o caso do polvo, por exemplo, da pedra, que é um prato que pode, bem divulgado, pode ser de facto a marca de Esposende. Sendo certo que haverá sempre outros pratos importantes, como o próprio robalo, o rodovalho, etc. O peixe fantástico que temos aqui, que alimenta também, depois as famílias, passa a aparente contradição, ligada já à área da pesca. Portanto, há toda uma envolvência do município. A aposta do município é na área do turismo. O desenvolvimento económico deve-se fazer, obviamente, através da criação de emprego, das empresas tecnológicas que cá se têm instalado e felizmente, mas a nossa imagem, que aquilo que menos agride o nosso território, não há dúvida nenhuma que é o turismo. Nós temos investido bastante, como é de conhecimento público, na melhoria das nossas infraestruturas, o caso das ecovias, desta marginal, que é uma referência a nível nacional, diria eu, e o contributo é mesmo esse, é para cativar pessoas, para que venham para cá e para que, de alguma forma, encontremos ainda outras formas, diria eu, de potenciar economicamente o desenvolvimento do território, porque o caso, por exemplo, dos percursos de natureza, de tudo o que é a atividade náutica neste momento, tudo isto se coaduna com esta componente gastronómica de promoção do turismo. Portanto, de uma forma muito sintética, a grande aposta do município é, e continuará a ser no futuro, esta área do turismo. Teremos que encontrar a envolvência e a capacidade de motivar, enfim, todos os agentes do território para nos ajudarem nesse desidrato. Esposende é uma terra maravilhosa, uma terra fantástica, do ponto de vista da paisagem. Eu penso que qualquer pessoa que venha a Esposende, e tem acontecido isso, e é uma evidência, gosta de Esposende. Portanto, aproveitem para visitar Esposende e aproveitem este momento para provar a nossa gastronomia, para poderem, de facto, usufruir daquilo que é bom. Deixar aqui uma mensagem muito simples, que é a seguinte: a vida é demasiado curta, portanto as pessoas devem aproveitar a vida, aproveitar as coisas boas da vida. Esposende é uma das coisas boas que as pessoas podem usufruir enquanto vivos. O melhor da América Latina. Gira Latina, os cantautores, as viagens, os povos, a cozinha património do mundo. O melhor da América Latina passa por aqui na sua rádio. Gira Latina, o melhor da América Latina. Professor Mandarim, a vida, as viagens, a economia, as amizades, os negócios levam-nos a olhar para a China de forma mais atenta. O tempo é de relacionamento a todos os níveis com esta parte longínqua do planeta. E ainda há a arte de escrever e o gosto de falar mandarim, a língua mais falada em todo o mundo. Professor Mandarim é uma produção alternativa rádio, com o apoio da escola Mandarim Fan. Aceita o desafio e vem às aulas do Professor Mandarim, aqui na tua rádio. Vamos por aí, mundo fora, à descoberta dos locais onde a bicicleta e o ambiente se tornam amigos. Histórias de gente que pedala para o futuro e iniciativas do presente que ganha com essa amiga de origens e destinos vários. Venha daí com a Amiga Bicicleta, que já roda na sua rádio. Uma das iguarias de Esposende e também da doçaria conventual é precisamente as clarinhas de Fão. Foi no convento do Menino de Jesus, em Barcelos, que se começaram a fazer os pastéis com recheio de chila batida com gemas de ovos, a que se chamaram então clarinhas. Hoje são conhecidas por Clarinhas de Fão, uma freguesia de Esposende, onde a sua produção foi popularizada e onde hoje se dá a provar esta especialidade. Clarinhas de Fão. Esta receita é uma receita tradicional de Esposende, mais pormenorizadamente de Fão. Esta receita leva manteiga, farinha, limão e sal fino. E vamos agora proceder à confecção. Nossa balança. E agora coloca-se 500 gramas de farinha. Adiciona-se 2,5 litros de água, que é 250 mililitros. Adiciona-se assim à massa. Vai-se bater 50 gramas de manteiga. Sempre no mínimo. A manteiga não gosta muito, entre aspas, de calor, tem que ser sempre em umbral. Há quem leva ao forno também para derreter, que é a melhor opção, é levar ao forno. 50 gramas. Coloca-se no tacho para derreter, sempre no mínimo, atenção. E para que isto derreta mais rapidamente, podemos cortar assim a manteiga, que ela derrete-se mais facilmente. Enquanto a manteiga derrete, eu vou misturar a massa com a água. Enquanto misturo isto, isto agora vai se amassando. Adiciona-se a manteiga. Podem mexer à vontade. Agora que a massa está mais ou menos amassada, eu vou retirar do frigorífico. A nossa chila. Esta chila já é feita em calda de açúcar. Há uma abóbora que se chama chila, não é? Que toda a gente conhece, que é esverdeada. Isso compra-se nos mini-mercados. E depois tem que estar madura. Pega-se nela, atira-se ao chão na lavagem. Pega-se nela, começa-se a retirar as cascas dela em volta, tira-se o interior dela, que é aqueles fios brancos que vocês comem, não é? Tira-se essa chila, coloca-se a cozer numa panela com água e rodelas de limão. Depois retira-se a chila, coloca-se em água fria e é preciso estar no mínimo lá pelo menos 24 horas. Pronto. Ah, e depois dessas 24 horas é colocar isto ao lume com açúcar e canela e água. Tenho aqui já os ovos. Os ovos mais tarde posso misturar com a chila para lhe darem uma cor mais amarelada. E eu adiciono uma gotinha de limão e um bocadinho de sal. Não vou usar muito no sal, não é? Por causa da saúde. Que é para que a massa da chila não fique muito grossa. Bom, está pronto. Parece um tapete. Agora vamos colocar a chila. Esta chila dá perfeitamente para 30 clarinhas. Não parece, mas dá. Como vem do frigorífico, está um bocadinho gelado, mas agora aquece um bocadinho. E agora, enquanto a chila aquece um bocadinho, vamos partir 6 ovos e agora vamos partir a última gema. Temos aqui 5 gemas. Agora vamos adicionar um pouquinho de canela. Vinha só a calda de açúcar, mas não tinha canela. Põe só um bocadinho de canela, né? Que dá sempre um cheirinho e um sabor agradável. Agora é que a chila está mais ou menos quentinha. Adicionamos as gemas. Agora que já está tudo envolvido, tira-se um bocadinho de Chile só para eu vos explicar como é que é. Há uns corta-massas especiais que se compram, que vocês podem ter. Costuma ser assim às ondinhas, não é? E é esses corta-massas que eu me estou a referir. Descola-se assim. E agora? Agora um tacho ao longo, adiciona-se óleo e o óleo tem que cobrir as clarinhas. Agora que o óleo está quente, vamos colocar a clarinha que nós fizemos anteriormente. E vamos virar a clarinha com uma escumadeira. Enquanto que a clarinha frita, vamos misturar açúcar em pó com canela. Agora que a nossa mistura de açúcar e canela está pronta, até pode levar mais um bocadinho de canela. Vamos virar nossa clarinha. E vamos pôr no mínimo. Agora que a nossa clarinha está frita, colocamos num prato e deixamos arrefecer. Pôr mais um bocadinho de açúcar. Depois deste processo, a nossa clarinha está pronta. Agora vamos cortá-la. Super esteladice. E com um cheiro e aspecto delicioso. Façam esta receita, é uma receita deliciosa. Cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. O Domingo de Ramos, em Caçarelhos, concelho de Vinhoso, festejado com a tradicional Feira do Pão e é conhecida por antecipar as férias da Páscoa, trazendo muitos naturais à aldeia. Ai, acho muito bom. Isto é um motivo, não é pela Feira do Pão, mas é pela tradição e pelo como junta os naturais e os seus adjacentes. Acha que é um pouco uma feira familiar, não é? Ah, eu acho que é, sobretudo isso. E o pão de Caçarelhos? É uma maravilha. É pena não haver todo o ano o fabrico dele, mas acho que é um pão maravilhoso. E durante alguns dias os fornos ficam agitados com as mulheres a cozer para que no domingo possa haver pão e folar tradicional na banca. Neste momento é já uma atração para a população da aldeia, com raízes na aldeia, mas que estão fora, Lisboa, Porto, noutras cidades do país e que vêm nesta altura a apreciar o folar tradicional feito no forno a lenha, que a Comissão de Festas prepara. Durante 3 dias várias senhoras estiveram no forno a lenha a cozer o pão, a cozer o folar, a cozer rosco, tudo doces tradicionais daqui da aldeia. E depois é servido o almoço comunitário, que é uma grande oportunidade, toda a gente da aldeia, os que estão e os que saíram, se puderem reencontrar. Quando chegares a Sevilha, depois quem te falará? Ouviam bem a alegria, raparigas, mostrai as vossas belezas, cantai as vossas cantigas. Ouviam bem a alegria, raparigas, mostrai as vossas belezas, cantai as vossas cantigas. Eram campos jardinados, com grande ramo de bucho, mas a nossa linda igreja tiveste um grande repuxo. Mas a nossa linda igreja tiveste um grande repuxo. Lindo caçarecos, terra como tu não há, quando chegas a ser vila, depois quem te falará? Ouviam bem a alegria, raparigas, mostrai as vossas belezas, cantai as vossas cantigas. Ouviam bem a alegria, raparigas, mostrai as vossas belezas, cantai as vossas cantigas. Tens uma linda capela, que é de Santa Luzia. Tens outra ao cemitério, que é da Sagrada Família. Tens outra ao cemitério, que é da Sagrada Família. Lindo caçarelhos, terra como tu não há, quando chegares a ser vila, depois quem te falará? Ouviam bem a alegria, raparigas, mostrai as vossas belezas, cantai as vossas cantigas. Ouviam bem a alegria, raparigas, mostrai as vossas belezas, cantai as vossas cantigas. Tenho uma linda estrada, tanguei-me prodigioso, como ficaste no centro de todos o mais formoso, como ficaste no centro de todos o mais formoso. Lindo caçarelhos, terra como tu não há, quando chegares a ser vila, depois quem te falará? Ouviam bem a alegria, raparigas, mostrai as vossas belezas, cantai as vossas cantigas. Ouviam bem a alegria, raparigas, mostrai as vossas belezas, cantai as vossas cantigas. Tens um lindo cruzeiro, como não há outro igual, e tens um largo formoso, que lhe chama o hospital. E tens um largo formoso, que lhe chama o hospital. Lindo caçarelhos, terra como tu não há, quando chegares a ser vila, depois quem te falará? Ouviam bem a alegria, raparigas, mostrai as vossas belezas, cantai as vossas cantigas. Ouviam bem a alegria, raparigas, mostrai as vossas belezas, cantai as vossas cantigas. Tens uma linda estrada, daqui para Miranda do Douro, e no meio do povo, rico tão clavadouro, e no meio do povo, rico tão clavadouro. Lindo caçarelhos, terra como tu não há, quando chegar a ser vila, depois quem te falará? Ouviam bem a alegria, raparigas, mostrai as vossas belezas, cantai as vossas cantigas. Ouviam bem a alegria, raparigas, mostrai as vossas belezas, cantai as vossas cantigas. Thank you.